Bem-vindos, amigos do nosso Boteco Tech. Eu sou Emanuel Campos. Eu sou Vinícius Caravante. E Thales Ramos. Thales, caiu de paraquedas por aqui hoje? É, eu tava passando e resolvi sentar na mesa para acompanhar no Boteco. Bom, e o que a gente vai falar de impressora 3D essa semana? Bom, vamos começar lá pela impressora em Braille. Impressora em Braille, muito legal. Impressora em Braille. Tava vendo que já tá na pauta do nosso blog, saiu em maio no nosso blog, mas a gente andou um pouquinho afastado do blog nesses períodos. Muitas feiras, muitos eventos, muitas coisas acontecendo, tanto pela empresa que nos paga, a LWT, quanto treinamentos em clientes da LWT e palestras de impressora 3D. A minha alma já tá presa em São José, não sai de lá, não sai lá daquele lugar. Amarraram teu nome na boca do sapo, né? Amarraram meu nome na Embraer ali, que tá feio o negócio. E você, Thales, você é a primeira participação do nosso blog, o que você conhece de impressora 3D, como é que está sendo? Na verdade eu entrei nesse mundo de impressora 3D agora, e como o Vinícius falou, já acabou a alma também, né? Você acaba vendendo. Acabou a alma, eu já vi que tem alguns meses ali que todas as semanas eu estou fora. Uma coisa linda, né? O que a gente vai fazer... a gente vai ter que fazer podcast por Skype, né? É uma boa alternativa, porque eu prometi que toda terça-feira a gente vai ter podcast agora. Eu só concordo e aceno, estou acenando de novo. Bom, vamos falar da impressora de Braille, então. Na verdade, ela é uma impressora comum, que usa termoplásticos, norte-americana, não é uma impressora em si. É uma empresa chamada Alphone, que ela desenvolveu um produto que ela vende, que são produtos de celulares para cegos, celulares em Braille. Eu espero que sim, né? E o legal desse telefone, eu fiquei surpreso por vários fatores com esse telefone. Primeiro que a gente sabe que os Nokia de antigamente, com aqueles tecladinhos, tinha aquele pontinho no número 5, para você saber onde estava o dedo e tal, né? Mas não deixa de me surpreender, porque a gente não sabe as necessidades, as dificuldades de um não-vidente, uma pessoa que não enxerga. Ele não vem com visor, não vem com display, ele é apenas um corpo do tamanho de um cartão de crédito com... 9 botões? Não, tem mais 2, que é o desligar e o fazer a chamada. Eu acho uma sacanagem fazer um celular com um visor. Seria. Para um cego. Seria mesmo. Mas seria, é impressionante. Uma trollagem master. Mas é impressionante que me surpreendeu. Não esperava que ele viesse sem visor. Na verdade, o que você faz? Via site, você já pode configurar. A gente sabe que tem programas que ajudam cegos a lidar com o computador. A gente consegue colocar imagens ou nomes atribuindo para cada número do telefone. Número 1. Mãe, número 2, pai, número 3, irmão. E a pessoa passa o dedo e ela vai ter escrito pai, mãe, irmão, em Braille. E a imagem ele usa pra quê? A imagem deve ser pra quem tá com ele, né? Pra alguém que acompanha. Entendi. Que não leia Braille. Quer dizer, ele deve ser então parecido com aqueles telefones que a gente encontrava no shopping em Braille, só que portátil. Exatamente. E sem visor. Sim. Bom, foi muito legal o pessoal que eu mandei uma pequena entrevista para eles, para o blog, via o e-mail de contato. Eu já sei que eles têm uma unidade hoje na Inglaterra, eles estão abrindo uma filial na Austrália, ainda não tem planos de vir para o Brasil, e se você tentar comprar lá, você não vai conseguir, porque ele usa a numeração de celulares inglesa. Então não cabe o número brasileiro com aquele 9. Mas ainda assim eles foram bastante simpáticos, eles responderam o e-mail, deram atenção, falando que eles têm a intenção de vir para o Brasil um dia, e a empresa foi fundada por Tom Sunderland. Ele é graduado pela Royal College of Art. Uau! E ele, esse trabalho, na verdade, foi seu trabalho de graduação que virou uma empresa. Interessante. Basicamente, a parte da impressora 3D é a carcaça. Isso. Então, ela tem sempre uma plaquinha de controladora, que daí sobre ela é construída a numeração de telefones e tal. E no verso ele permite colocar dados do dono do telefone, talvez para assessorá-lo, né, alguma coisa assim. O caso ele perca. O caso ele perca, né? Ele não vai poder ativar o rastreador no site da Apple. Mas ele pode ligar para ele. Bom, outro tema? Vamos lá, nós temos alguma coisa de eventos planejados? Nossa, de eventos nós temos dia 31 de julho, nós temos o Printing Day na LWT Software. É um evento que nós vamos dar portas abertas, você faz sua inscrição pelo 3232-0532. muito fácil de decorar, né? Ótimo. Ou com e-mail ariane@lwtsoftware.com.br. É um evento que vai acontecer de manhã ou de tarde, você escolhe qual período que você virá. E a gente vai lançar aqui nas duas tecnologias, PolyJet e FDM, uma pecinha para comparação e mostrar. Isso vai ser bem legal, que todo mundo pode ver a impressora realmente funcionando desde o começo ao fim, né? E vai ser depois da Copa. Não tem desculpa. É, não tem desculpa, né? A única coisa é que tem que correr, porque são vagas limitadíssimas. E deve ser nosso último evento, porque o senhor Thales, que está aqui com a gente, já ficou responsável por treinamentos para um cliente na nossa sala. E são apenas 63 turmas para acontecer até o final do ano. Não, estou exagerando o número de turmas, mas até dezembro estou ocupado a sala. Se contar o total, mais do que isso. Caramba. Muito mais. Então, provavelmente é o nosso último evento Printing Day Open Doors na LWT Software, ao menos na sala de treinamento. Pode ser que a gente ache outro lugar, né? A sala do financeiro é bastante grande também. É, a gente coloca na sala do chefe, né? Inclusive nós estamos aqui. Exatamente. Espero que ele não saia. Aliás, é o terceiro. É o terceiro de 5 podcasts que a gente grava na empresa e na sala do chefe. Incrivelmente, a vista da janela do chefe é diferente, eu não sei porquê. Parece outra cidade, né? Parece outra cidade, realmente, né? É, impressionante. Bom, a avenida que vai pra Piraporinha nunca foi ser a mesma, né? Nunca foi tão bonita a vista de longe. Nunca foi tão bonita. E à noite. Né? Tá bonito, né? Bom, mudando de assunto, nós temos mais duas impressorinhas que eu queria falar, pra gente poder coroar o nosso Olha, eu ia falar podcastejando, falando da concorrência. Coroar nosso espaço de parceiro, né? É parceiro. Mudando de assunto, a China, ela é adepta do adágio quanto maior, melhor. A gente já sabe que a população deles é numerosa, que eles têm um país continental, só perde para a Rússia, né? Se eu não estiver errado. O Canadá não é maior? Será? A gente vai ter que buscar isso na Wikipedia depois. Para sua informação, a superfície total da Rússia é de 17.124.442 km². A superfície total da China é de 9.596.961 km². Anyway, eles também mostraram que além de fazer chineses, eles também gostam de fazer impressoras 3D gigantes. Alô, Flito? Alô, Flito, é arroz frito. Eles lançaram agora para uma empresa impronunciável, que é Qingdao. Qingdao Unique Products lançou uma impressora que tem 12 metros por eixo. 12 metros de X, de Y e de Z. 12 metros. Dá para imprimir um carro. Pois é. Apesar de tanto de um eixo tão grande de construção, a camada dela não é muito precisa, né? Que ela varia de 30 a 50 centímetros de altura cada camada. Ou de 3.000 a 5.000 milímetros. Thales, daqui a pouco a gente chega na era de que você pode imprimir o seu próprio planeta. É, me deu o trabalho de modelar meu planeta. Agora eu vou conseguir imprimir ele em escala real. E se você usar o GURPS Space, você pode calcular a massa do seu planeta escolhendo ou sorteando a carga mineral da área rochosa. Na verdade, você já pode fazer o seu planeta. Você pode fazer em partes e colando. É uma boa ideia. É, se eu lembro bem, o Spielberg já teve essa ideia num episódio do Pink e o Cérebro. Cérebro, o que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink, é tentar conquistar o mundo. Segundo eles, a gente vive num planeta prototipado em papel machê. Olha, só toma cuidado. Isso explica o trânsito de São Paulo na chuva. Só toma cuidado, é o seguinte, a hora que isso aí ficar pronto, a massa gravitacional dele vai ser tão grande que vai sugar a gente, cara. Depende da densidade, depende da carga mineral. Não, mas ele quer imprimir um planeta inteiro. Mas pode ser em um para um de isopor. Tudo bem, pelo menos uma vaca ele vai puxar para grudar nele. É verdade, pelo menos uma vaca. Ou se não, a gente já constrói a nossa própria Death Star. Nossa própria Estrela da Morte. Olha lá, tá vendo? Que boa ideia. Mas eu gostei mais da ideia de um planeta para poder colocar algumas pessoas que eu não gosto. Fazer isolar as pessoas, né? Aí você pode tirar a parte mineral, a parte... Exílio que se eu fizer isso, eu vou ter que criar um planeta maior que a Terra para isolar todo mundo. Você vai para ele. E nós vamos chamá-lo de B612. Não, ele terá três cocões e uma rosa que fala. Não tem problema, eu fico lá numa boa. Gente, Eu pensei que este podcast era sobre impressoras 3D e não sobre sonhos frustrados da infância. Essa impressora da China, ela foi desenvolvida com uma missão mais nobre do que criar um planeta para fazer autoexílio ou exilar pessoas, que é imprimir uma cópia do Templo do Paraíso, The Heaven Temple, de Beijing. Isso, e eu vou usar ela para imprimir o meu próprio, a minha própria dungeon de Indiana Jones. Em escala 1 para 1. Claro. Achei que era um parque lunar. É um parque lunar também. Tem jogos e prostitutas. Aliás, esquece o parque lunar e os jogos. Aliás, esquece o meu planeta que eu ia fazer para me exilar. Eu quero esse planeta, quero esse planetinha. Bom, em menor escala, muito menor escala, uma empresa norte-americana chamada 3D Printed Earthbag Houses, com nome mais longo de impressora até agora, criou algo que eu não sei se dá para chamar de impressora 3D. É, realmente, eu acho complicado, se você for levar em conta que impressora 3D é simplesmente você criar algo a partir do nada. De certa forma seria. É, Mad, se você pensar apenas como manufatura aditiva, até entrei no conceito, mas se a gente pensar, não faz também muito sentido, porque não tem nenhum comando numérico, alguma coisa do nada. Tipo. Para esclarecer para o nosso ouvinte... É completamente bizarro, né? A gente está falando de uma impressora 3D que pega um sacão de lixo comprido e fino, desses de corpos, né, eu suponho, mas bem comprido. Muito usado na cidade vizinha. É, exatamente. E daí ela vai, uma empilhadeira, ou um bobcat, como chama o veículo. Desculpa, o nome da cidade? É, não tem o nome da a cidade. Vizinha. Ah, cidade vizinha. É aquela que segue pela Avenida Piraporã que estamos vendo. Isso. Aqui, que parece muito mais glamourosa do que costuma ser. E rima com Romena. Espero que a gente não tenha fãs. Pô, a gente tá tentando não dar o nome. Foi ele que eu gosto de fazer essas coisas. Foi ele, foi Vinícius Caravante. Vocês vão achá-lo no Twitter. Tá, Twitter. Mas o comentário não foi meu. @vcaravante. Eu só coloquei a palavra na boca dele que não queria falar. Repetimos, @vcaravante. Bom, a 3D Printed Earthbag Houses, ela utiliza um bobcat, um caminhãozinho que vai enchendo o saco de areia. Ele percorre de 10, 15, 20 metros preenchendo esse saco de areia, chega até o final, volta de ré e a camada de saco de areia dobra sobre si mesma, como se você estivesse fazendo o quê? Uma parede de chantilly, que você faz um filamento, depois um sobre o outro. É, e mas assim. Eu não aconselho lamber aquilo, não. É, porque é pura areia. E é empilhamento desses sacos de areia, que poderia ser usado para uma represa nos Países Baixos, é utilizado para produzir casas anti-devastação, casas anti-enchentes, abrigos de emergência. É, mas eu dessa vez eu falei que ia estar como um Wingman, mas antes eu tenho que discordar que isso seria uma impressora 3D. Eu também não consigo achar. 3D. É, não, realmente é algo muito estranho para se chamar de impressora 3D. É, sem falar que voltando para o blog, já tem a outra impressora que realmente imprime casa, que é feita pelo indiano. Sim, tá naquele TEDx. Faz muito mais sentido. Está no Jovem Nerd, é uma impressora daquele indiano impronunciável o nome. Sim. Que de fato usa cimento e faz casa. Sim, mas aí ele tem realmente os eixos que se movimentam através de uma programação e vão colocando material em torno da casa. Não o motorista Zezinho operando exatamente, uma empilhadeira. Exatamente. Bom, eles até cunharam um nome para a tecnologia deles chamado 3DPB, que é 3D Printed Bags. Os sacos são impressos. Não, é, não a não são. Ser que você queira imitar aquele cara que deu o nome para a filha de fotocopiadora, de Xerox, o cara pode se chamar Zé do CNC, Zé da Manufatura. O pior de tudo é que eles, segundo a reportagem do 3DPrinted.com, esse processo é 1,33333% mais rápido do que encher os sacos com a mão. Nada. Nada. Ele criou uma coisa completamente inútil. Eu conheço gente aqui no Brasil, no tá meu bom, escritório, vai. Que enche saco muito mais rápido do que isso. Tudo bem, vamos concordar que o esforço físico é menor, né? Não, eu não estou me referindo a esse saco. Isso. Ah, ok. Bom, por fim, para a gente não falar que falou das flores, a Stratasys, na verdade uma empresa ligada à Stratasys, a SolidScape, também anunciou uma impressora nova usando cera de alta densidade chamada Max Square, que é o top de linha de impressoras para microfundição e microfusão. Essa daí eu vou ter que aplaudir ela, porque ela tem um absurdo de quantos DPI, Manoel? Ela imprime numa área muito pequena, 150mm por 150mm por apenas 50mm de altura, a inacreditável resolução de 5.000 dpi em XY e 8.000 dpi em Z. Ela tem o menor degrau que eu já vi na história, 6.3 microns por step. E a Solidscape é uma impressora muito boa para ser utilizada, principalmente em joias, né? Não só joias, mas... próteses odontológicas. Próteses, mas se quiser uma joia bem bonitinha para fazer de protótipo, indico o Solidscape. Cara, por muito pouco... tem uma resolução fantástica mesmo. Por muito pouco, esquece imprimir dente, engrenagem de relógio. Dá para imprimir quase neurônio com isso, né? É, na verdade tem programa de CAD que chega a uma resolução muito próxima a isso, né? Tem programa de CAD que não tem essa precisão de 6.3 microns. Pois é. Vai faltar triângulo, né? no STL. Eu vou ter uma impressora com tanta resolução e não tem nenhum CAD para desenvolver alguma coisa para ele. Mais impressionante é o preço ainda. Essa é uma impressora de 5.800 dólares no território norte-americano. Ah, perdão. É uma impressora de 56.800 dólares no território norte-americano. Não é cara. Não. Ela é ligeiramente mais cara que a nossa Objet 30 Pro e mais barata do que a Evin 260. E ela usa cera de alta densidade, que é uma cera que tem resistência mecânica, ela não se dissolve em temperatura ambiente, ela precisa de um calor importante para ela dissolver, que é perfeita para fazer uma joia, mas ela também pode ser pintada e usar a peça direto da impressora. O único problema é que essa peça ela usa um suporte que também é um tipo de cera mais frágil, que ela é dissolvida ou por dissolução química, você deixa uma hora num banho de um solvente químico que tira só a cera de suporte, ou você põe num forno de 40 graus que dissolve só a cera do suporte, deixando a peça inteira. É, não confundam, não vai colocar uma coisa dessa no ouvido, né, para tirar a sua não cera serve. Também. É outra e a sua cera não alimenta a impressora também. É, você pode tentar. Não, não pode. Você não é Shrek. Bom, a gente conseguiu dois milagres. Pela segunda semana seguida estamos publicando um podcast e nós falamos só de impressoras nesse podcast. Olha que incrível. É, não, e tem um assunto ainda que tá faltando, mano. Qual é? Um que eu acho que é interessante que a gente abordasse. A polêmica que teve nos bastidores, né? Estamos aqui hoje para dizer um assunto muito polêmico. Mas mesmo! Verdade. Você quer elaborar o tema? Não, vou colocar e você fala que você está mais a par do assunto. Bom, também. Bom, recentemente o Inside 3D Print, a maior feira mundial de impressoras 3D, tem um blog, ela tem uma página que hospeda esses eventos e tem artigos sobre impressoras 3D também nesse blog. E recentemente eles entraram numa divagação que eu acho completamente inútil sobre qual empresa, a 3D Systems ou a Stratasys, tem mais acessos ao seu blog e à sua página. E fala, Stratasys got punched in the face. A Stratasys apanhou porque a 3D Systems cresceu o número de acessos. Eu acho que é natural que a 3D Systems tenha tido um período de maior acessos. Ela adquiriu uma legião de impressoras. Ela está investindo maciçamente com o próprio nome no ramo de impressoras domésticas. A Cubify, a Cube, a CubeX, que está dentro do mesmo guarda-chuva. Enquanto a Stratasys tem alguns guarda-chuvas que dividem esse acesso. Solidscape, MakerBot, mas o ponto não é esse, não é descobrir quem tem mais acesso ou não, é qual é a relevância de cutucar a Stratasys falando que ela está perdendo em acessos. O que muda no universo de impressoras 3D ou de tecnologias? Nada. É uma cutucada grande, com, não podemos dizer que é intencional, né? Porque a gente também não quer ser processado. Mas é muito estranho, realmente. É, mas faz toda a pintura, toda a cara. A gente abre aqui um espaço para o Inside 3D Print se defender também, se eles quiserem e nos ouvirem, o que seria um milagre. Mas a gente abre espaço para que eles esclareçam, porque toda a pintura que surgiu é artigo patrocinado. Uhum. Não tem outro motivo para alguém falar deliberadamente mal de quem teve mais acesso. É como se a Globo falar, nós tivemos mais acesso essa semana do que a Record. Oh my God, who the hell cares? Who cares? No que seria, teoricamente, seria um órgão neutro. Né? É. Uhum. Então, aliás, ao contrário, né? Você acaba até divulgando as pessoas para falar, nossa, o que será que tem no outro canal então, né? Falar, o que eu tô perdendo se eu tô só vendo vocês? Então a gente não sei, eu acho muito frustrante esse tipo de concorrência. Ofendeu a Stratasys, que é um patrocinador premium também, assim como a Attitude Systems, dos eventos, sim. Não do blog, da página, mas nos eventos ela é uma patrocinadora importante, e foi gratuito. E o mais engraçado, que se eu não me engano, posso estar errado, mas que a pessoa que publicou, que fez essa publicação, ela inclusive é de Israel, né? Eu não acompanhei a jornalista. Não lembro o nome da jornalista, mas ela é de Israel. E é estranho, porque a Stratasys hoje tem um headquarter em Israel, a 3D Systems não. É, mas os materiais, a resina fotossensível, se não me engano, o escritório que desenvolve é para ambas as empresas, é o mesmo. Então, bom, gente, vamos bancar a Suíça. A gente não quer tomar partido nessa discussão, a gente achou o artigo em si inútil, frustrante para um site de tecnologia de impressoras 3D. Mas quem somos nós para falar, né? Sim. A gente já falou de uma impressora feita com sacos de areia. Até falo, se alguém quiser me dar uma impressora Stratasys de presente, eu aceito. E se quiser me dar uma impressora 3D Systems de presente, eu também vou aceitar. Exatamente. Nós não temos preconceito contra impressoras dadas. Impressora dada, não se olha o material. Isso aí, diga não ao racismo das impressoras 3D. E com isso a gente se despede, já vamos encerrando por aqui. Eu sou Emanuel Campos, você me encontra no @EmanuelCampos no Twitter. Caravante. @VCaravante. Com E no final e não com I. E Thales. E o Thales não tem o Twitter, mas se você se sentir à vontade, pode procurar. Não tem Twitter, Thales. Não tem Twitter. Mas ele tem cara livre. Você não tem Twitter da vida? Pode me procurar pelo cara livre. Com o nome de Thales Ramos, com a grafia infeliz que meu pai escolheu, de THA2LES, e Ramos, felizmente, não tem nenhuma frescura. Exato. E acessem nosso blog, terça que vem nós temos mais um episódio no impresso3d.com. Obrigado pela atenção e a gente se vê. Ah, não deixe de escrever techboteco@gmail.com. Tchau. Até mais. Falou. Could just be like perfect and everybody can get along, but obviously that can't happen. Can you imagine a time when the truth ran free, the birth of a song, the death of a dream, closer to the edge. This never ending story, hateful and proud of fate, we are far short. to the edge.